se fosse a praia dos paulistas. É, né? Certo? Vamos pra Augusta pro Centão, que lá tem a hora certa pra gente resolver qualquer problema. E aqui é o seguinte, você encontra todo tipo de diversão. Tem bolada gay, tem bolada hétero, tem buteiro. Daí cada um se diverte no seu grupo, na vai pra galera. O sol se retira. A noite vem, a lua, as estrelas, pra Jesus nosso amém. Você tem liberdade pra viver, pra curtir, tipo assim. Longe dos manjares por aqui, muitos loucos, não são poucos, perdendo a salvação. Na noite de SP, de rolê pelo fundão, na balada, calada, auto se destruindo. A autoria do inimigo alimenta mais e mais o vício. Roubar pra usar e alimentar o tráfico. Muitos morrem cedo, tendo um final trágico. Enquanto os pais dormem, o filho se destrói. Perdidos em São Paulo, madrugada que corrói. As minas pelas ruas, seminuas desfilando. Os manos transtornados e o copo transportando. Garrafa de cachaça, tragada, bebida. Mesa lotada, juventude perdida. Mentes corrompidas alimentando o cão. Sonhos assassinados, muita desilusão. Então, não se lembra de Deus no campo do inimigo. Cegos se tornaram bandidos agressivos. E o cela no peão, alegre com Jesus. Suas mãos na madrugada estrelada nos conduz. Lembrar do Criador neste tempo é muito bom. Seja um irmão, fica firmão, distante do mundão. Basta obedecer, tiozão, a voz do Criador que me diz que somos templo do Consolador. Você é forte, moro, e já venceste o maligno. Comprado pelo preço do sangue de Cristo, uma flecha nas mãos do Todo-Poderoso. Ha, assim somos nós, de joelhos pelos loucos. A noite vai, faz frio, rapaz. Corpos vazios à procura de paz. A noite vai, faz frio, rapaz. Madrugou, é o terror, meu senhor, pelo amor. A noite vai, faz frio, rapaz. Elas vêm, eles vão, jogo de sedução. A noite vai, faz frio, rapaz. Só em Cristo a cura, a liberdade e a paz. A noite cai, os loucos saem, as mina vai. Pião na madruga, o cão, zomba do pai. Tem grana ditas regras, esticando o raio. Bebidas, risadas, divulgando fly. O bobo da corte, marionete dos loucos. Vagabunda demais, não tem paz. De corpo nu, a bomba gira. Gira, gira, gira, gira. A bomba gira, gira, gira, gira. Ligeiro na cena, de olho na arena. Todos querem você, seu dinheiro, seu status, seu prazer. Isqueiro e pavio, calma vem pra arrastar. A fumaça do bode, impregnou, tá no ar. Em cada esquina tem, de vários tipos tem, de vários preços tem. Você é o refém. As noites de SP, RJLA, Sodoma e Gomorra, uma vergonha pro rei. A capital da vareza, ambição do cifrão. Terra sem leitro, irmão contra irmão. O crime impera, ditas regras, noite a milhão. Corpos vazios vagando na escuridão. Cristo é a luz, venceu a cruz. Ele vive, ele reina, seu amor me conduz. 10 anos depois, estou de pé na função. De peão na madruga, fazendo som com os irmãos. Meu rap é crente, pesado, carregado de unção. Linguagem das ruas, parceiro, é rap cristão. Ele vive, ele reina, reina. Tamo na arena pra vencer, alma vazia, na noite fria. Somente Cristo, irmão, pra te aquecer. A noite cai, faz frio, rapaz. Corpos vazios à procura de paz. A noite cai, faz frio, rapaz. Madrugou, é o terror, meu senhor, pelo amor. A noite cai, faz frio, rapaz. Elas vêm, eles vão, jogo de sedução. A noite cai, faz frio, rapaz. Só em Cristo a cura, a liberdade e a paz. Pois bem, a nossa cara é orar. A nossa cara é clamar, apresentar a Deus as ruas de São Paulo, as noites de São Paulo, de todo o país. Corpos vazios perambulando atrás de sexo, dinheiro, poder, fama. Mas no final de tudo, eles só querem paz. Afinal de tudo, eles só querem oportunidade. Afinal de tudo, eles só querem viver. Porém, um cão veio para roubar, matar e destruir. E a nossa oração é que Deus venha dar paz. Que Deus venha gerar oportunidade para aquelas pessoas que precisam se enxergar, se achar e viver o sobrenatural de Deus. A noite cai.